andrecidismoral.com.br. Um apaixonado não sente fome, só sede. Vem se apaixonar. Depois que ela me deixou, meu coração não aguentou e pediu a pausa. Passei lá no doutor e ele me receitou um remédio que essa dor passa. Toma cachaça de manhã, que à tarde vou tomar cerveja, beber bebida de hortelã e uísque só pra ter certeza. Eu vou na farmácia do lado e vou chamar a Brenda pra me receitar. O meu remédio só vai ser ir pro puteiro e beber de novo até o dia amanhecer. Se esse remédio não curar, eu vou na farmácia do lado e vou chamar a Brenda pra me receitar. O meu remédio só vai ser ir pro puteiro e beber de novo até o dia amanhecer. Tô de dó de dar pena, não funcionou, vou correndo na farmácia da Brenda. Essa é pra machucar o coração dos apaixonados. Bora tomar cachaça que a mata é difícil, menino. André Civis, o mural de Ibi Koala. Depois que ela me deixou, meu coração não aguentou e pediu a pausa. Passei lá no doutor e ele me receitou um remédio que essa dor passa. Toma cachaça de manhã e à tarde eu vou tomar cerveja, beber bebida de hortelã e uísque só pra ter certeza. Se esse remédio não curar, eu vou na farmácia do lado e vou chamar a Brenda pra me receitar. O meu remédio só vai ser ir pro puteiro e beber de novo até o dia amanhecer. Se esse remédio não curar, eu vou na farmácia do lado e vou chamar a Brenda pra me receitar. O meu remédio só vai ser ir pro puteiro e beber de novo até o dia amanhecer. Tô de dó de dar pena, não funcionou, correndo na farmácia da Brenda. Tô de dó de dar pena, não funcionou, correndo na farmácia da Brenda.